Autorizado, Galeão 340, via Aperuíste 50, decola da 10, primeira curva à direita, Tael, Linda, Cida, Bilhete. Uno, decimal 8 é o controle, Uno, 5 é no transponder, o FGS 5827, na posição 1. Estão no 0, chama pronto, Web. Chama pronto. Uno 889, copia. Copia no 889. Desce para 2000, ajuste no 0 no 2, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 2, reporte estabilizado e LS está 10, Web, reacerta. 00, Aperuíste 50, Dael, Leda, Bidev, controle 198, transponder 5, 112, gol 1889. 889, chama puxa acionamento. Na hora, velho. Plano de TAP para o Web 6742. Autorizado TAP. Obrigado. Pega acionamento na 8 azul 4071. Posição 8, chame táxi. Chamarei. Web 5836, Recife agora 12545. Recife agora 12545, objeto 5836. Tá, 3662 na 03, pode acionar. 3662 no portão 3, está autorizado, time táxi. Bora ataque, C2. Tripulação, portas em automático. Está pronto para o pushback de acionamento, vai ser 5827 na posição 10. Está 10, aguarda o 5827. Aguarda, 5827. Salvador, coluna 604, tem informação alfa. 604, 3000 pés, 1012, chegada Mari. 3012, Mari, coluna 604. Para o táxi azul 4071, estamos com 115 a bordo, alterna Ribeirão Preto, com 4 horas e meia de autonomia. Autorizado Juliette Alfa no ponto de espera 186, 1012 o ajuste, o azul 4071. No ponto de espera, vai chamar a torre azul 4071. 5827, o azul está iniciando táxi, livre, puxa, chame táxi. Chamará para o táxi, 827. para o táxi da 3662. 103 a bordo, Fortaleza, 245. Autorizado 3662, 86 torre, 1012 o ajuste. Autorizado 86, 1012 o ajuste, 3662. Azul 4071, próximo ponto de espera pronto. Fala sem parada? Sem parada. Autorizado azul 080 graus com hoje. A linha decola sem parada, azul 4071. Só do laser verde aqui na praia. Confio para o controle de Salvador. Nós fomos atingir aqui pro tal do laser verde que virou moda agora, aqui na praia, posição 5 horas agora. Ok, o 6748 pode informar mais ou menos a distância do 09? Ah, bem próximo aqui da. A gente passou na praia, eu não sei informar a praia que eu não conheço aqui, mas foi bem chegando ao litoral. Ok, sim, obrigado pela informação. Já estabilizado, localizador, missão na pista. Torre 118.012. Obrigado. Torre, Salvador, boa noite, Webjet 6748. 748, boa noite, reporte, passando externo. Sete, porta ali. Papa Oscar. No nível 120, reporta para descida. Esse é até o 040. Obrigado, bom final de semana, até a próxima. 4071, decolou na sua, pode voar da El, senhor, dá presente? Autorizado, sobe 360, azul. Autorizado da El, subindo pro 360, azul 4098, 71. Salvador, Chanel 6310, 330 para Recife. Via 310, pronto, cópia. Pronto. Pisado Recife 330, a rota pelo ISC 58, decola da pista 10, curva esquerda para o Caracaju. Controle 1198, 5121. Autorizado para Recife, nível 330, por isso que 58, pista 10 em uso, curva esquerda na Puca, transição Jamon. Aliás, Puca, transição Aracaju. 098, 5121, outro transponder, 6310. Chame pronto, 6310. Chamarei. Boa controle Salvador, boa noite, bom 404 centro da informação alfa. Cruzando 190 para 110. Boa noite, desce via Aman, ajuste no 012, reporte estabilizado no 404. Desce via, reporte estabilizado no perfil da Aman, 404. No 889, pushback acionamento, posição 612. Não entendi, pode confirmar? Eu vou no 889 na 612, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, no 889. Autorizado, chame táxi, no 889. 3662. Gente, ali mantém. Mantém. Sete quatro oito, sala agora, esse cono direito, 121 decimal 9, sala livrar, bem-vindo. 219. Salvador Azul 4071, em coordenação, poderia voar da presente sagaz, senhor? Aguarde, 4071. Obrigado. Alô, M6748, levando. 4071, autorizado, sagaz. Quantos sagaz, azul 4071? E no pátio 3, aguardando o ingresso, pátio 1. Chamativo, alfa, aquilo, pátio 3, vai reportar ela no pátio 3, show 6748. No 604-2000, autorizado LS 1012. Gente, no 604, autorizado LS 1012. Gente, confirma apenas o PLB? 130. Gente, vai aguardar o tráfego do 612 inicial. Aguarda o tráfego do 5827. Decolado agora, 53, controle 119.8, bom voo. 98, obrigado, boa noite, bom fim de semana. Boa noite. 128 a bordo, 4 de autonomia, alterando Campinas. 3662. Boa noite, 370, Pulga, transição Zipar, 3662. 370, atendendo a atenção, Pulga Zipar. Pode voar direto Zipar do presente? Negativo. Ok. Controle Salvador, boa noite, 3152, sexta alfa. Boa noite, 3152, chegada maré, desce até o 50. Ok, para o 50, a chegada maré. Parecia ser possível direto do Duna. Negativo, número 3, o voo maré, 3152. Mantenha a chegada aí de amarelo, 3152, descendo a 50. Tome 04 estabilizado, nem LS, não, na 0. Posição 3862. 386, obrigado. Em Salvador, gol 1604. 04, liberada a pista, pouso autorizado, 080 graus com 8. Leve pouso na 0, gol 1604. Salvador, boa noite, gol 1889, ponto de espera da 10, pronto. Mantém o ponto de espera. Será ponto de espera, gol 1889. Portão 4, tá livre. Portão 4, obrigado. Azul 4071 chama agora Recife no 288, alternando no 260. O Azul 407 confirmando as frequências, 13325, alternando no 251. Azul copiou? Azul 4071 no controle. Azul 4071 no controle. Três um cinco dois, desce para 3000, ajuste 1012. 3000 com 1012, 3152. Oito nove, ali mantém. Ali mantém, gol 889. Salvador, gol 1604. 889, liberado a pista, tu já decolar em 080 graus com 7. Eu declarando 0, gol 1889. Vilo para o portão 8. Taxi via pátio 3, ingresso via Quilo, o portão é o número 8 do pátio 1. Pátio 3, portão 8. São 3662, chama agora Recife, no 2545. 145, boa, senhor, 62. Boa. No 404, autorizado LS, reporte estabilizado. Reportará 1404. 19, decolado agora 00, controle 598, transfere bom voo. 198, boa noite. Oh, boa noite, voo 989. 889, sobe 400, saída da aerovigilância. 400 da aerovigilância. Ativo, mantém a posição. Confirme. Cancelado 02, desce no 1500 pés, o Índia Babosca. Decola 03, controle de nave decimal 8. 98, obrigado, boa noite. Chamaram 63, 10 no 01. Autorizado, time táxi. Chamaremos táxi. Chamaram 63, 10.